Antes da fama com outros olhos vocês me viram. Depois da grana muitos querem viver minha vida. Te mostro, monstro, monstro, monstro. Os quatro cantos do Brasil tá dominado, assusta. O funk, o trap barulhando em todas as ruas. Só monstro, monstro, monstro, monstro. Que é sem homem, sim, ou se tenta tocar na minha cara. Eu viro monstro, monstro, monstro, monstro. Não é fácil, só de raiva vou jogar dinheiro pros menor do morro, do teto do carro. Vou te dar um motivo real pra vocês me chamar de terror do estado. Já que preto e dinheiro é errado, vou comprar uma Porsche com vidro blindado. Andar armado que nunca se sabe que filha da puta vai estar. Acelerar na Porsche, um sonho que era distante. Gordão de malote, fazendo festa com a gangue. Cautela e cuidado, com os anjos camuflados. Aparências engana, inveja é coisa do diabo. Se for dar os otários, meu bolso tá lotado. Se for pra derrubar a casa, 100 mil nessa noite eu gasto. Porque virei um astro ouvindo vida rasa no carro. Ouvindo vida rasa no carro, corta na formação dos astros. Nós veio do pouco, mas hoje com muito vários querem vir no embalo. Vários não entende, mas bate de frente com o monstro que você criaram. O barulho da McLaren tá calando a boca desses arrombados. Chegamos tomando de assalto, pode levantar, doar a mão pro alto. Às vezes lembro do passado, os demônios me rodearam. Quando pensei que tava acabado, olhei no espelho e vi o monstro, monstro, monstro, monstro. Cuidado, atitude é uma bala. Meu mano, descansa sua arma. Cê vai ver o que é sem homem, sim, ou se tenta tocar na minha cara. Eu viro monstro, monstro, monstro, monstro. Antes da fama, com outros olhos vocês me viram. Depois da grana, muitos querem viver minha vida. De monstro, monstro, monstro, monstro. Os quatro cantos do Brasil tá dominado, assusta. O funk, o trap barulhando em todas as ruas. Só monstro, monstro, monstro, monstro. Thank you.